Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E nessa playlist iremos falar do que, Adri? Nós vamos começar uma série nova de compositores. Nós já estamos falando de vários compositores, de trilhas sonoras de filmes e entre outras coisas. Nós vamos começar então a falar de compositores de animes. E a gente já vai começar com o pé na porta. Vocês que estão escutando esse cast provavelmente já sabem de quem a gente está falando se vocês assistiram esse anime. A gente vai começar a falar de uma das grandes compositoras de trilhas sonoras que, assim, compôs trilhas para títulos icônicos e criou faixas icônicas para isso. A gente tá falando de quem? Yoko Kanno, essa linda, essa maravilhosa. E a gente não poderia abrir com outra música, senão... Com qual música a gente abriu? Seiji, que é a mais óbvia. Thank you, do Cowboy Bebop. A música de abertura do Cowboy Bebop. Ah. Cowboy Bebop é um anime que dispensa comentários, né? A gente segura a nossa onda porque nós ainda queremos um cast sobre isso. Deixamos o recado para os responsáveis por isso não acontecer ainda. Um beijo para vocês. Mas... Uma das coisas que torna Cowboy Bebop tão icônico, tão marcante nas memórias afetivas dos fãs de anime, entre muitas coisas, além de uma história maravilhosa, uma animação muito boa, é a trilha sonora, né? Que é uma delícia, cara. E, assim, mostra uma característica da Yoko Kanno de misturar estilos musicais. Assim, é uma música muito, muito animada, uma música que dá vontade de... Tipo, você reconhece o riff do começo e você quer sair dançando, porque é o que essa música pede, né? É, o foco do Cowboy Bebop é mais o jazz, né? Sim. Então, tem uma banda da Yoko Kanno, o Seat Belt, toca jazz, então usou especialmente para essa trilha sonora, com todas as músicas compostas pela Yoko Kanno. Por isso, ela faz de vários tipos de música e uma dessas mais lembradas das obras dela é do Cowboy Bebop. Sim. Tem fantásticas músicas. É difícil até escolher uma música. A gente podia fazer uma playlist só com a trilha do Cowboy Bebop e acho que a galera ia estar feliz e nós íamos estar felizes de fazer isso também. Mas, bom, vocês começaram escutando Tank, então agora a gente vai para uma outra obra dela, a gente vai tentar seguir uma ordem um pouquinho cronológica. Bom, então vamos falar um pouco em ordem cronológica e vamos falar com a primeira grande obra que botou ela no mapa em animes. Lembrando que ela compôs uma parte do Porco Rosso, uma outra de um outro anime também, Please Save My Earth também, né? Uhum. Mas o que botou ela no mapa é o Macross Plus. Macross Plus é um OVA de 4 partes e também tem uma versão em filme também. Cara, que é uma história pra quem gosta de Macross, tem todos os elementos de Macross. É uma história que tem ficção científica, mecha, a parte de ópera espacial, né? Em que toda a parte de... Quando você tem Macross, você fala então com essa parte de naves espaciais, mechas, com um triângulo amoroso e muita música. Mas muita música. E ela caprichou na parte de trilha sonora. É, justamente, tipo, se a gente tá falando de uma ópera espacial, a música tem que ser uma parte importante, né? Dá o tom certo pra obra. Toda obra de Macross, ela é muito lembrada por isso. Então ela precisa caprichar na trilha sonora. O Macross Plus, ele vem de um OVA, né? Que também é uma espécie de sequência da obra original. Porque a história acontece meio que 40 anos depois do anime original. Então, ele acaba sendo uma referência, uma homenagem. E uma história muito boa. Eu não vou ficar contando com muitos detalhes, mas no fim, é dois pilotos e eles acabam encontrando uma outra garota que eles gostavam antes do passado. Envolve essa história de triângulos amorosos e tem uma história de um inimigo em comum, uma inteligência artificial e com um monte de ação e misturada a música, né? E esta música aqui, ela é uma música que ela é importante no anime todo, cara, que é a música, ela é a chamada Pulse, composta pela Yoko Kanno, cantada com a Wayon Tana. Então, é uma música muito linda. Macross Plus, todas as músicas praticamente compostas pela Yoko Kanno, naquele estilo que ela botou alguns sentimentos e algumas músicas meio que idols, misturadas, né? Porque eu tenho um tema isso. Mas o anime tem uma parte bem sentimental, que ela fica muito legal de ser escutada. Eu gosto dessa música e eu adoro muito esses ovos. Tá na minha lista ainda. Macross é uma coisa, é uma obra que eu ainda preciso assistir, mas... Tem que pegar alguma pelo menos. Bom, mas enfim, né? Fique aí então com Pulse, da Yoko Kanno, do Macross Plus, tá? Escutem aí. próxima música é a representante de uma das grandes parcerias que essa compositora fez. Estamos falando de Platinum, terceira abertura de Sakura Card Captors. Por que a gente tá falando dessa, que é uma representante de uma parceria de sucesso? Porque aqui é uma das músicas da Yoko Kanno cantadas pela Maya Sakamoto, que pra fãs de anime não é um nome desconhecido, certamente. Essa terceira abertura é muito fofinha, como tudo que vem de Sakura Card Captors é muito bonitinho. A gente não tem nem como falar nada diferente disso. E essa música foi a única contribuição da Yoko pra trilha sonora desse anime. Essa parceria com a Maya Sakamoto, a gente vai voltar a falar dela ainda nessa playlist. E é uma música muito bonitinha. É uma música muito fofa, com uma letra muito fofa. A voz da Maya Sakamoto é muito bonita. E é completamente diferente das outras coisas da Yoko que a gente falou até agora. Ela é uma artista bem diversa e explorou muitos meios, explorou muitos temas, né? Sim, sim. Cara, muito legal. A música que eu mais gosto da Sakura. É minha favorita. Ah, mas não tem por que não ser, né? Ela é muito fofa. Bom, então com vocês, Platinum, cantada pela Maya Sakamoto, trilha sonora de Sakura Card Captors. Escutem aí. Sozo mo shinai. Próxima música é de um anime que é muito bom, mas a versão do filme, ela é um pouco diferente do anime, e a gente vai falar do filme, tá? Aqui estamos falando do Scaflowne, que é um filme baseado na história do The Vision of Scaflowne. Pra quem gosta de animes clássicos, esse aqui é um bem lembrado. E eu já falei que o filme, ele é diferente, tá? Ele vai recontar a história do anime, mas de outra forma. Pra quem não sabe, o Vision of Scaflowne, ele é um anime que mistura shoujo, de um público shoujo, com fantasia, romance e isekai. Isekai, que é uma pessoa indo pro outro mundo, né? Só como falei, como ele é diferente do anime, porque a protagonista, ela já tem um estado de espírito diferente do anime, certo? Teve que aqui no filme, ela tá num estado um pouco mais depressivo, um pouco mais irritada, né? E de repente ela é enviada para esse planeta desconhecido. No anime, na série normal, ela é muito animada, muito proativa. Aqui ela tá triste, né? E aí depois disso, a gente percebe que ela está acordada dentro de um poderoso mecha, o Scaflowne, num planeta desconhecido, o planeta Gaia. E ela descobre lá que então ela tem que ajudar a uma batalha entre duas dinastias para que o planeta volte à sua normalidade. Então tem essa batalha que ela é chamada e ela vai desempenhar um papel muito importante. Então para quem gosta de fantasia, gosta de romance, gosta de mechas e gosta de histórias em outro mundo também, é interessante esse anime, né? E o Kukano fez a trilha sonora também de várias obras, além do The Vision of Scaflowne, fez do filme também. E essa música aqui, ela é uma música excelente, muito bem lembrada pelos fãs da Yoko Kano, que ela também é uma música cheia de sentimentos fortes. É muito legal, e o filme também, pra quem viu o anime original, deu uma espiada também, tá? Mas então, é isso. Escute aí então, Sora, da Yoko Kano, do filme Scaflowne, tá? Adaptação do The Vision of Scaflowne. Escutem aí. Dando sequência, uma outra obra bastante icônica, uma participação igualmente icônica, estamos falando de Gravity, ending do anime Wolf's Rain, um daqueles animes que a Adriele ainda não assistiu porque ela já tem motivos suficientes na vida dela pra chorar pra procurar outros. Mas é um anime, assim, bastante importante, bastante icônico. Ele teve 26 episódios e 4 OVAs, e um plot dele começa com uma lenda em que quando o fim do mundo chega, um lugar conhecido como paraíso vai aparecer, mas apenas os lobos sabem como encontrá-lo. Só que os lobos foram... Acreditava-se que os lobos tinham sido extintos 200 anos antes, graças à caça. Mas eles ainda existiam, só que se disfarçando como humanos. Então, um desses lobos é o Kiba, que vai pra uma cidade chamada Free City, que é uma cidade humana no mundo tomado pela pobreza. E ele segue o cheiro da flor lunar, que é a chave pra abrir o paraíso. E lá ele encontra outros lobos que também foram atraídos por esse cheiro. E lá esses lobos acabam encontrando um antigo xerife que é obcecado por caçar esses lobos. Então, o anime parte disso, dessa busca pelo paraíso. E ele, como eu vou dizer, essa música é um trabalho muito bonito da Maya Sakamoto, a voz dela. Eu sou suspeita pra falar que eu gosto muito da voz dela. Uma letra muito bonita, uma música muito melancólica, sim, menos grandiosa do que as outras faixas que a gente mostrou até agora. Eu acho que essa é um diferencial. Ela é triste, é bem menos orquestras grandiosas e afins, ela é bem mais melancólica, bem mais intimista, bem mais introspectiva. Eu acho que pro tom do anime não poderia ser outra mesmo. Então, como eu disse, é um anime que eu faz muito tempo que eu quero ver, que parece ser muito bonito, que parece ser muito, muito acertado nas escolhas que faz, mas tipo, ainda não, né? Deixa pra lá, né? Pra quem tinha animar, que saudoso anime, cara. Ai, ai. Uma hora dessas eu assisto. Enfim, então com vocês, Gravity, cantada pela Maya Sakamoto, o ending de Wolf's Rain. Escutem aí. Deluded them. Maybe this time. Próxima música é de um anime que eu gosto, embora eu tenha uma pequena bronca com ele, mas ainda gosto desse anime. E a música também é muito legal, cara. Eu gosto. O anime é o Aquarium Evil. Aquarium Evil, que é a continuação do Soul Sane Aquarium. Outro anime que eu gosto pra caramba. Primeiro anime, o Soul Sane Aquarium, ele tem muitos problemas de animação, mas eu gosto pra caramba daquele anime. Animes de mecha. E a continuação também, cara, é bem interessante. Ela passa no futuro. Ela acontece aproximadamente 12 mil anos depois do final do Soul Sane Aquarium, pra ver como ela tá bem no futuro. Então tem o Aquarium Evil, e a gente vê que tem um planeta chamado Vega, e temos os protagonistas, né, nesse planeta Vega. Tem um garoto chamado Sora, e tem uma outra garota chamada Mikono, né. Eles estão numa escola, no fim das contas, uma espécie de academia, e aí de repente chega uns vilões, os antagonistas, que eles vêm de um planeta chamado Alter, né? E aí eles começam a atacar o pessoal, né. Por quê? Porque eles estão sequestrando as garotas. Por quê? Porque tem algum plano estranho. Mas aí a gente vê então uma parte de ataque, confrontos, e nisso acaba sendo ativado o Aquarium. O Aquarium, na verdade, é um mecha diferente, porque ele precisa de 3 naves para serem ativadas, né, para criar um mecha. Então é sempre assim, você precisa sempre ter 3 pilotos, eles se juntam, fungem a nave para virar um grande mecha, né, e eles vão combatendo isso. Então é interessante, a ideia do Aquarium é sempre assim. Então, se o Soul Sane Aquarium era assim, o Aquarium Evil é desse jeito também. É uma história então que ela tem ação, ela tem drama e ela tem bastante romance. Então ela tem bem essa linha de romance, e a música também ela acaba meio que focando nessa parte de romance também. Toda a trilha sonora, a Yoko Kanno, ela fez a trilha sonora do Soul Sane Aquarium, e ela também está fazendo a trilha sonora do Aquarium Evil, pra ver, a pegar a receita de sucesso. Mesma equipe, com a mesma compositora, uma evolução na história, apesar da minha bronquinha com ele, mas isso aí é pra outra coisa. Mesmo assim, eu gosto muito desse anime, e eu gosto muito mais dessa música também da Yoko Kanno, que ela compôs aqui, a Aquarium Mal Sora, né? É uma música muito boa. Ela compôs junto com a outra parte aqui, que é o The Member of LSOT. Mas ainda assim, muito bom. Vejam este anime, pra quem gosta de mechas, pra quem viu o primeiro anime, Soul Sane Aquarium, dá uma olhada também nesse. E pra quem gosta de Yoko Kanno, fiquem com essa música aqui, é fantástica. Aquarium Mal Sora, né, da Yoko Kanno, com The Member of LSOT, do Aquarium Evil, tá? Escutem aí. próxima música, nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos para Code Geass, Boku no Akito, Akito the Exile, que é o tema de encerramento, More Than Words, cantado, mais uma vez, pela Maya Sakamoto. Essa série de OVAs, ela foi revelada em 2009, seria uma história paralela, se passando entre as duas temporadas de Code Geass, durante a invasão da Britânia ao continente. A ideia seria lançar 4 capítulos, foi produzido um quinto capítulo, certo? Além de mangás e tudo mais. Eu não cheguei a assistir porque eu achei algumas coisas dele muito estranhas, assim. É. Quem viu os trailers provavelmente reconheceu uma pessoa, ou pelo menos a aparência de uma pessoa, e eu pensei, por quê? Mas o fato é que essa música foi o tema de encerramento dos OVAs. Também uma música muito bonita, também uma música muito, assim, menos, de novo, diferente dos trabalhos dela em Macross, diferente dos trabalhos dela no próprio Cowboy Bebop. E é uma música simples, é uma música muito focada na voz da Maya Sakamoto. É uma música muito bonita, é uma música muito bonita, mas eu não posso falar muito a respeito do próprio anime, porque eu, sendo bem sincera, por mais que eu tenha gostado de Code Geass, eu fiquei com muitas reservas em relação aos OVAs. Seja, o que você me diz sobre eles? Olha, eu confesso que eu não vi todos até o fim. Eu vi o primeiro episódio, não é uma história paralela. Então, por exemplo, não tem o Lelouch, não tem Fusako também, ainda bem, mas... O Fusako, aquele merda, não precisava estar lá de qualquer forma. Tudo bem, não, tem outro protagonista com uma outra, com outro conflito, o cara já partido, já é um cara do exército. Eu, assim, não me interessou tanto assim, apesar que o design é praticamente o mesmo do Code Geass, que a gente conhece. Eu preciso rever, na verdade, né? Mas a música é muito boa também, viu? Na verdade, Yoko Kanno trabalhando também nesta obra. Então, com vocês, More Than Words, cantada pela Maya Sakamoto, ending de Code Geass, Akito the Exiled. Escutem aí. Kazasu yo, jiu. A próxima obra é uma outra grande obra que ela trabalhou com um grande diretor. Eu acho que essa aqui é a segunda obra que ela trabalha junto com Shinichiro Watanabe. Eles começaram a trabalhar junto no Cowboy Bebop. Vocês viram como é a trilha sonora daquele anime. E neste daqui, caramba, voltou o jazz também. É. Puxa vida. Esse daqui é fantástico, este anime, né? O Sakamichi na Apollon. Um monte de músicas boas pra poder escolher. Esse é outro que daria uma playlist inteira fácil, fácil. Porque nós temos um podcast sobre isso, inclusive. Vamos deixar o link aí pra vocês. Mas a relação com a música é diferente da de Cowboy Bebop, já que a música aqui é o tema mesmo da obra. Mas, assim, a execução não poderia ter sido mais bonita. Não poderia ter sido mais da hora. Sim, sim. Pra quem não sabe a história do Sakamichi no Apollon, tem um cara chamado Kaoru. Ele entra na escola, a escola nova. Ele não sabe nada do local. Ele só tá, tem um foco. Ele é um cara muito introvertido. Ele pensa só algumas coisas, tipo escola, escola, etc. A vida dele é complicada demais. Um dia ele encontra um outro cara, o Sentarou. Sentarou, ele já tem um estilo mais assim, um cara mais meio brutal, aparentemente. Fica com medo de que ele é uma espécie de bullying, né? Só que ele descobre que o Sentarou, na verdade, ele gosta de jazz. Ele gosta muito do jazz. E o Kaoru, ele é bom no piano, né? Então, o Sentarou convida o Kaoru pra assim, vamos trabalhar aqui no jazz. Vou convidar você pra entrar aqui no nosso... pra gente formar uma equipe de jazz, né? Uma bandinha de jazz. Você toca o piano, eu toco a bateria aqui. Ainda tem meu tio ali que toca de sax também. Cara, então vai ficar legal pra caramba. E aí, o Kaoru entrando nesse mundo do jazz, ele acaba descobrindo algumas histórias e acaba melhorando os sentimentos dele, acaba crescendo, evoluindo, né, como pessoa. O Sentarou também tentando enfrentar alguns problemas familiares dele. E os dois acabam evoluindo de uma certa forma. É uma história muito legal. Nossa. Muito bonita, madura pra caramba. A amizade deles é linda. É assim, é um slice of life, mas não é um slice of life besta. Ele é muito sensível, ele é muito delicado, ele é um anime muito emocional, mas não é, tipo, não é uma coisa escancarada. É um anime, eu não sei explicar o que que ele é de verdade, mas é um anime que dá uma sensação muito boa. Você vê esses moleques, que o nome em inglês dele, Kids on the Slope, tem muito a ver com isso. São crianças, são, tipo, moleques numa ladeira e falando das vidas deles e dos amores deles e das frustrações deles. Tudo ao som de uma trilha sonora suprema, uma trilha sonora impecável, que é o caso dessa música aqui. E o Sentarou é uma gracinha, cara. Nossa, ele é muito fofo. Ele só tem tamanho, ele é grandão, mas ele é fofo. Adoro ele. Ah, então fique aí com essa música. O Kaoru e o Sentarou do em Bunkasai. Então são os dois juntos tocando no evento escolar. Ah, que legal, cara. Sim, essa música é um mix de algumas outras faixas muito icônicas que tocaram no anime, né? Pois é, pois é. Fique aí então com essa música aqui, composta pela Yoko Kanno, do Sakamichi no Apollon, tá? Escutem aí. Thank you. música foi uma colaboração especial, não foi, ao contrário de outros que a gente citou, não foi a trilha toda feita por ela. Mas é um anime muito curioso, que com uma estética muito curiosa também. Estamos falando de Space Dandy. No caso, do ending dele, Jigen e Yokoso. Cantado pela Itsuko Yakushimaru e composto pela Yoko Kanno. Aqui nós temos uma pegada super oitentista, com tecladinhos e sintetizadores. E assim, eu, sendo bem sincera, eu não faço ideia do que esse anime seja, do que se trata esse anime. Porque tudo que eu vi dele é bem esquisito. Parece muito divertido, mas parece bem estranho. Ele é uma comédia no mundo de ficção científica espacial de loucura. É praticamente isso. Pega o Cowboy Bebop e distorce ele criando uma história de humor. Desgraçado. E fica legal pra caramba. Eu gosto do estilo de arte dele. O estilo de arte dele é bem legal. É um anime que eu ainda preciso, também preciso ver, mas é um daqueles que você olha e pensa, ok, o que está acontecendo aqui? Parece interessante. Aqui a gente percebe uma certa linha. A Yoko Kanno fez muita trilha pra ficção científica. Muita trilha pra ficção científica. Desde óperas espaciais grandiosas até animes doidos, doidos no espaço, vulgo Space Dandy e afins. Vamos falar de alguns, tem mais um que também, que é um tipo de ficção científica, mas que vai pro outro lado. Segurem esse sentimento, a gente ainda vai falar dele. Mas é curioso a gente ver que, mesmo você escuta a obra dela sendo tão diversa, mas o gênero no qual ela se destacou mais foi justamente o da ficção científica, né? É legal ver isso. Sim, talvez porque a ficção científica, ela exige bastante também da trilha sonora em vários momentos, né? Quer dizer, não é só ela, não é só essa. É, mas assim, eu não sei, mas... talvez ela goste disso, mas é porque também tem a questão do diretor também, que gosta desse caprichar na música, na trilha sonora. Esse aqui é mais um anime que tem a direção do Shinichiro Watanabe. Ele adora muito a Yoko Kanno. É, que é uma outra parceria de sucesso que a gente percebe, né? São dois artistas que trabalham juntos e trabalham juntos muito bem. Então, com vocês, digam aí, Yokoso, da trilha sonora de Space Dandy, escutem aí. Thank you. Próximo anime é a última parceria que tivemos entre a Yoko Kanno e o Shinichiro Watanabe. E coincidentemente também é a última obra da Yoko Kanno em animes. Cara, que é uma pena. A obra mais recente, vamos torcer pra não ser a última. Espero que ela volte logo, Yoko Kanno, com mais composições de animes. Bom, mas o anime é o Zenkyo no Terror, né? Ou Terror em Ressonância. Bom, pra quem não sabe o que é o Zenkyo no Terror, ele é um anime que ele passou no Noitamina. A história inicia com um ataque terrorista em Tóquio. A única evidência dos culpados é um vídeo lançado na internet, no qual a gente vê os terroristas, né? São autodenominados Esfinge. A Esfinge. E que, na verdade, são dois adolescentes. Se chamam Nine e 12, então 9 e 12 em inglês, que eles são muito inteligentes e eles querem chamar a atenção da população por uma causa. Então você pensa que isso daí era um acaso de terrorista doméstico, né? E na verdade tem uma causa mais profunda, uma causa mais profunda porque eles querem revelar uma verdade. Então a gente vê essa parte de investigação, essa parte de thriller, né? Porque eles vão continuar com os ataques, vão continuar chamando a atenção enquanto tem, por exemplo, um detetive tá investigando, porque parece que ele é o único que tá se interessando sobre a verdade mesmo por esses atentados, não simplesmente um caso de terror. E ainda tem uma garota que tem uma vida problemática e ela acaba se envolvendo com os dois garotos. Então ela prefere ficar com eles, essa vida mais agitada do que a vida dela, né? Então a história também tem os seus dramas, tem a sua ação, tem o seu thriller. Ele é um anime legal, eu gosto bastante. Tem bastante críticas com ele também, que as pessoas não entenderam ele, falaram que ele é um pouco raso em alguns momentos. Eu acho que, na verdade, é porque ele tem poucos episódios. Se ele tivesse mais episódios ainda, daria pra construir essa história de uma forma bem mais tranquila. Então, por isso que ela acaba meio que acelerando lá na sua reta final. E por isso fica essa crítica também, né? Mas ele é um anime muito bom. Um anime muito bom de um caso de terrorismo que não é exatamente um terrorismo. Se você analisar a história mais profundamente, descobrir as verdades do que tá acontecendo, né? E que tem uma trilha sonora também épica. Muito fantástica. Profunda, forte, misturado a cenas de ação, misturado a cenas de thriller, misturado a cenas de tensão, que a Yoko Kanno faz isso muito bem e que o diretor Shinichiro Watanabe exige, né? Então fica muito bom essa trilha sonora misturada com esse anime. E a Yoko Kanno faz isso de uma forma muito competente. Então, vou deixar com vocês aqui uma das melhores músicas deste anime e uma das melhores músicas também da Yoko Kanno pra mim, cara, a Is, música composta pela Yoko Kanno, junto com a Pop e etc, deste anime que eu gosto bastante, tá? Então fique aí com a trilha sonora de Zenkyo no Terror. Escutem aí. Someone tell me how I got here, from the city to this frontier. All the noises joined to make harmony. I was stranded on an island where I roam without direction. Is that the wind lifting me up? Spirits flying at the speed. Thank you. past uncertainty. And oh, my heart's missing her peace, but it still beats. A gente vai sair um pouco dos animes, porque o trabalho dela não se limita aos animes. Ela compôs obras pra séries de TV, pra filmes, pra jogos, além de trabalhos autorais que não são trilhas sonoras especificamente. Um deles que eu achei extremamente curioso é uma das obras mais antigas dela. A gente vai voltar lá pra 1985 com Yellow River Yangtze, da trilha sonora do primeiro Romance of the Three Kingdoms. Esse jogo é uma série lançada pela Koei Tecmo. O primeiro deles saiu pra PC, como eu disse, em 1985. Atualmente ele já tá no 13º título. A série é baseada numa versão romantizada do Romance dos Três Reinos, que é um livro contando uma origem lendária da China e tudo mais. É um jogo com aspectos de RPG, um jogo de RPG tático, jogos de guerra e tudo mais. E já foram publicados, além do Japão, Taiwan, China, Coreia do Sul, América do Norte, por aí vai. E na China ele foi lançado como Records of the Three Kingdoms, e não Romance of the Three Kingdoms. E ela compôs a trilha do primeiro jogo. E são músicas com inspiração na música tradicional chinesa. A versão que tá tocando aqui é uma versão orquestrada, com arranjo da Yoko Kanno. Mas é curioso porque é uma série super longeva. A Koei Tecmo lançou o mais recente, tipo, ano passado. E é um trabalho muito curioso e bem diferente de tudo que ela lançou depois daquilo. Apesar de ter essa coisa dos... É mais voltado pra uma inspiração de instrumental tradicional chinês e tudo mais. E eu fiquei surpresa. Eu imaginei que, assim, a história do trabalho dela não começaria em jogos. Ela compôs pra outros jogos, compôs pra Nobunaga's Ambition, compôs pra Ragnarok Online e, naturalmente, para os jogos de Cowboy Bebop, que foram dois. Um saiu pra PlayStation em 2001, o outro, que é o Cowboy Bebop, Tsuitou no Yakioku, saiu em 2005 pra PlayStation 2. Então, eu gostei muito do som dessa música, eu gosto muito de instrumental tradicional chinês. Achei muito bonito. Então, com vocês, Yellow River Yangtze, da trilha sonora de Romance of the Three Kingdoms, escutem aí. Thank you. Próxima história aqui é de uma outra obra que tem várias versões. E eu gosto de várias delas. Vamos falando do Honey and Clover. No caso mais específico, vamos falar do live action, né? O filme live action. Do filme live action, não a série. Assim, ele ganhou duas séries, uma taiwanesa, uma japonesa. Cara, sério, todo mundo adaptou essa merda. Daqui a pouco vai ter uma novela da Record. Não sei. Então, vamos falar então do filme live action, né? Que a Yoko Kanno compôs. Honey and Clover, pra quem não conhece, é uma história que basicamente a gente vê cinco personagens dentro da universidade. Eles cada um faz alguns tipos de cursos, né? Cursos de artes, né? Pinturas, fotografia, etc. Eles acabam se conhecendo, tem um professor em comum. E a gente vê essa história vendo os seus vários triângulos amorosos entre esses cinco personagens. Então a gente vê um cara gosta da garota ali, a garota gosta do outro, tem um outro que gosta da outra também, etc. E como eles já são jovens adultos, né? Já que eles estão na universidade, então a gente vê uma história com uma coisa mais profunda, uma coisa mais drama e um romance mais levado a... Não bobinho, como tem os shoujos, né? É uma coisa mais, assim... Mais séria, né? Tipo... Uma coisa mais josei. Como adultos lidam com a rejeição e com amores... É, então... Complicados, né? Eu acho que isso é mais... Isso é interessante. É, como eu disse, eles estão no ambiente... Já são universitários. Então, eles já têm uma experiência de vida um pouquinho maiorzinha do que o pessoal que já tá no início da escola. Então, eles veem as vidas deles, os problemas, questões de maturidade. O mangá de sucesso pra caramba. Veio o anime. O anime foi o primeiro que passou no Noitamina. Teve o filme também de sucesso. Teve o dorama de sucesso. Virou adaptação também taiwanesa de sucesso. De uma escritora que eu adoro. A escritora que ela também fez o Sangatsu no Lion depois. Cara, que eu adoro essa história também. Gente, então vejam essa, toda essa história do Honey Clover. É muito bom. Dá até pra fazer um podcast também. Cara, que fantástico esse negócio. E a música aqui da Yoko Kanno, tem várias músicas, a gente pegou uma chamada Scooters, que é uma música alegre, feliz até, bem surpresa, né? Uma história bonita, uma música feliz, mais alegre, um instrumental muito bom. Acho que precisa um pouco. É bom. Né? Vamos ver uma coisa feliz. Essa música é muito fofa. É fofa, então. Eu não cheguei a ver o filme, mas é uma música muito bonitinha. Sim. Que eu acho uma coisa que eu também acho muito legal. Várias músicas dela misturam idiomas, né? Não é só japonês, temos músicas em inglês, temos músicas em russo, temos músicas em milhões de idiomas diferentes, acho isso muito da hora. Pois é. Então fique aí com a Scooters, né? Uma música aqui da trilha sonora do filme live action do Honey and Clover, tá? Escutem aí. Upside down. finalizar, vamos fechar com a minha favorita pessoal nessa lista. Inner Universe, da trilha sonora de Ghost in the Shell Standalone Complex. O primeiro contato que eu tive com esse anime foi essa música e eu fiquei abismada. Por quê? É um instrumental com aspectos de eletrônica, mas é uma música tão, sei lá, tão melancólica, tão pra dentro, tão... Uma letra linda, linda, linda. E me apresentou também uma outra cantora que eu aprendi a curtir, que é a Origa. A Origa é uma cantora russa naturalizada japonesa e nas músicas ela mistura japonês, russo e inglês. Inclusive essa música Inner Universe, metade em inglês, metade em russo. E me chamou muito a atenção. A trilha sonora do Ghost in the Shell é muito intensa, é muito bonita. É explorar esses elementos de música eletrônica e misturar com... Não uma coisa... As músicas são lentas e são assim, pra dar o... Acho que também pra dar o tom do anime, que é um anime pesado, é um anime denso. Então as músicas também são densas, as músicas também são fortes, né? Sim. Inner Universe é a minha favorita pessoal, porque eu sou apaixonada pela letra dessa música. É muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Temos um podcast sobre Ghost in the Shell, a gente fala mais sobre Standalone Complex lá, mas até pra gente não se estender muito aqui, mas assim, é a minha favorita pessoal. Rise é outra que é muito, muito foda, mas Rise é mais pra... É mais explosiva e Inner Universe ela é mais contida, ela é mais introspectiva e eu gosto muito dessa pegada que ela tem. Sim, sim. Fantástica música. Ah, fantástica obra. Fantástico trabalho. Infelizmente a Origa morreu, se não me engano, ela morreu recentemente. Ela morreu em 17 de janeiro de 2015 de câncer de pulmão, mas ela fez alguns... O trabalho dela, fica aqui até a sugestão, o trabalho dela é muito bonito, a voz dela era fantástica. Uma grande perda para os fãs de anime, os fãs de jogos, que ela cantou algumas músicas pra Final Fantasy 13 e 2, fica a dica também. Mas as músicas que ela fez, que ela cantou pra Ghost in the Shell, foram, assim, ajudaram a criar uma imagem muito fantástica pra mim. Então, muito obrigado por terem escutado, foi a primeira playlist dessa série, teremos outras, então nos aguardem. Pois é. E-mails, mandem comentários, falem conosco. Claro, né? E perdão que a gente não falou de outras obras da Yoko Kanno, que tem um monte mais aqui, mas não dá pra falar de todas também, né? Não dá pra falar de outros Macross, não dá. Quem sabe uma parte 2? Não dá pra falar de outros Macross, não dá pra falar do Dark Zen Black, não dá pra falar de outros Aquários, não dá pra falar de outras obras aí. Mas a gente começou essa parte aqui, pelo menos de compositores de animes, de uma forma muito boa, né? Eu ainda quero fazer uma da Yuki Kajiura, por exemplo. Ah, meu Deus do céu, seria fantástico. De Hiroyuki Sawano. Não, a gente tem muitos compositores, muitas compositoras pra obras japonesas, não apenas animes, games e afins. Isso pode ou não ser um spoiler da próxima série que nós vamos fazer, mas é uma chance que a gente tem de promover um trabalho que é muito espetacular, é um trabalho muito forte, muito fantástico, que às vezes passa batido. Então, a gente tem a chance de falar desses caras, é muito legal. Então, muito obrigado por terem escutado. Fiquem aí com Inner Universe, cantado pela Origa, trilha sonora de Ghost in the Shell Standalone Complex. Muito obrigado, até mais e escutem aí. Beijos. Até mais. E falou. E escutem aí. Темными млечные пути не знаю.